hoje eu quero mergulhar nas águas que vêm do trono de Deus, águas que irão sarar, limpar e transformar todo o meu ser. Esse rio tem cura, tem unção, tem milagre, tem a libertação. Vou fluir nesse manancial. Hoje eu quero mergulhar nesse rio, vou nadar. Quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar. Nesse rio vou me purificar. Quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar. Nesse rio vou me santificar. Hoje o rio vai passar, bênção neste lugar. Vou receber a minha bênção, quero mergulhar. Quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar. Nesse rio vou me purificar. Quero mergulhar, quero mergulhar. Quero mergulhar nesse rio, vou me santificar. Quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar, quero mergulhar nesse rio.